é torta. O traço é firme, a voz da consciência ensine. Então me ensine, aprendo todo dia um guia pra que eu não combine com toda essa tirania das magazine. O meu mar, o meu baque, todo mundo cego. Me ensinar a carregar, mas eu não carrego. O ego, né, lego, tá mais pra prego, doutor. Eu não me nego a compor uma homenagem pros canalhas, falhas, texto amargoro. Criatura, que isso, criatura de Siona, mais 3 zeros pela minha assinatura. Olá, me tenizei como LP, olá. De SP, cê sabe quem sim eu dizer, explora. Motivação foi secular, talvez um dia eu vá voltar só pra viver tudo de novo, olá. Na gastação pode chegar, cola. Só na rastaca minha vida não é um jogo. Espero que tu me espere. Nem sempre o desejado é tudo que todos querem. Nem todos que tudo querem vivem do jeito que querem. O que me impede? Deixa eu fazer parte da série. Por favor, papai, me libere. Destacado, eu vejo tudo acontecer. Entre linhas, malícia pode se esconder. Tempo pra compreensão, instrumental de ouro. Ameniza o silêncio que precede esporro. A intenção é tentar viver lá no vácuo. E a intenção é tentar viver lá no vácuo. Fábrica de animais feitos de pele, osso e aço. Independência faz parte do meu mero trabalho. E eu não tinha trabalho até ele ser valorizado. E a minha escolha foi ser a ovelha negra. Estudando música pra ver até onde ouvido chega. E eu não tive esse dom de aguentar o patrão. Exploração, a professora me explicou, mas eu não entendi a lição. Controlei meus passos, faço lago, estica a rua. Remédio desvenda onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Controlei meus passos, faço lago, estica a rua. Remédio desvenda onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Maluco vivido se pá muito tempo que eu não vivo esse momento. E como faz? Se me viro pra trás, me perco em minhas linhas, um minuto de paz. Se foram vultos dentro de um conjunto eficaz, que suspeitosos facilitam os tais. Ah, se junta com o filho da puta, te impede a conduta, te fere te passar um trigo na taça. Ah, e eu sei que é embaçada a camiseta, escrito luto. Mas aqui brincar de Deus é brincadeira de adulto. A parte, eu tô muito maluco, articulo os interesses pessoais que te corroem. Eu sei que o cifrão já viu o vilão fazer o herói. Escrito em linhas tortas, meu destino. Mas não vou cantar o hino, eu aprendi desde menino, eu não disse. Aprendi, eu garanto que ainda sei fazer. Meu mano, eu te garanto que ainda sei fazer. Provei do veneno, revela o segredo. Medo é quem controla o fim. Se eu não confio em você, melhor não confiar em mim. E assim, destacado, eu vejo tudo acontecer. Entre linhas, malícia pode se esconder. Sem cuidado, pra deixar tudo acontecer. Tô natural, só natural, pode ver. Eu já vivi por maldições que foram uma bênção. Fiz coisas certas que eram o oposto do que pensam. Suas fraquezas foram postas lá pra que pensam. Vou na fé no horizonte, paralelas se emendam. Vindo da argila, já fui macaco, hoje sou gorila. Me jogaram pedras, lindos, brilhantes após polilas. Juntei cubos, limões que eu pus dentro da minha mochila. Eu vou fugir do cativeiro enquanto o ciclope cochila. Se Deus não interfere é porque é livre-arbítrio. Tem quem promete, o mal não acaba, é parte do edifício. Tudo é escolha, o fim culmina em um novo início, o indício. Viver humano transcender é difícil. Observe meu olhar de parte homem, parte lobo. Pra obter um quê de sábio, já me fizeram de bobo. Quem diz quanto vale a vida, me diz quanto vale o ouro. Me define escravidão, que eu te defino todo um povo. Controlei meus passos, passo largo, estica a rua. Remédio desvenda onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Controlei meus passos, passo largo, estica a rua. Remédio desvenda onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Controlei meus passos, passo largo, estica a rua. Remédio desvenda onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Controlei meus passos, passo largo, estica a rua. Remédio dizendo onde a cabeça se situa. Piso no cadastro, proporção de pouco espaço. Hoje quem planta semente atura, maluco de lua. Tem uns bagulho que, né? Várias paradas que, tá ligado, nego? Entendeu não? Relaxa no crack então, vagabundo.